E quem é prejudicado? Naturalmente são os agricultores do Conselho do Agro Hospital, porque quando fazem candidaturas, por exemplo, relativamente um agricultor do Conselho do Agro Hospital faça uma candidatura, recebe 130 euros por hectare. E um agricultor da zona de Viseu, por exemplo, recebe 207. E isto pensamos que está mal e há necessidade de corrigir. Portanto, eu trazia aqui uma moção.